mais eu vivo, mais eu aprendo. E observando o que acontece com a minha própria vida e com as vidas de milhares de pessoas, eu começo a glorificar a Deus. Porque a cada dia eu vejo que a Bíblia, a palavra do Senhor, não tem nenhum furo. É o livro mais atualizado do mundo. E olha só que interessante. Quando nós alugamos o primeiro salão da Comunidade Cristã Paz e Vida no Rio de Janeiro, para inaugurarmos a Paz e Vida da Vila da Penha, o imóvel estava todo destruído. Precisava de uma reforma brutal. E verificando tudo o que havia dentro daquele grande imóvel, nós encontramos um cofre. Um cofre velho, grande, que ficou ali durante um ano. Foi o tempo da nossa reforma. Durante aquele ano, o cofre ficou ali num canto. E um dia, depois da igreja da Vila da Penha já inaugurada, a irmã Dirce chegou para mim e disse: "Pastor, seria bom nós comprarmos um cofre para a igreja para guardar documentos e outras coisas." Eu falei: "Tá bom." Só que lá na igreja, irmã Dirce, eu vi que tem um cofre do antigo proprietário. Nós não podemos aproveitá-lo? E a irmã Dirce me falou: "Puxa, pastor, é mesmo. Eu vou chamar um chaveiro." E o irmão Procópio foi lá, encontrou um chaveiro, e eu disse para a irmã Dirce: "Irmã Dirce, pode abrir esse cofre, porque está cheio de dinheiro. Tem muito dinheiro aí dentro." A irmã Dirce deu risada, achou graça. "Ô, pastor, tomara, hein? A igreja está precisando tanto, né?" Eu falei: "É, mas pode abrir o cofre, porque esse cofre tem muito dinheiro deixado pelo antigo proprietário, que já é falecido." E quando o chaveiro conseguiu abrir aquele cofre, todo mundo se espantou, porque dentro do cofre havia muito dinheiro, mas muito dinheiro. Gente, eu estou falando sério, pacotes e pacotes, mas milhares e milhares de cédulas, muito, muito dinheiro. Só que quando os irmãos foram olhar as notas, era tudo cruzado novo, não valia mais nada. E aquilo chamou a nossa atenção para a vida daquele homem que já havia falecido, mas que enquanto estava vivo se preocupou tanto em ganhar dinheiro, em guardar a sua riqueza num cofre, mas que foi surpreendido pela morte. E aquele cofre, cujo segredo somente ele conhecia, guardava dentro a sua fortuna, a sua poupança. Mas aquele homem que já partiu deste mundo e não pôde levar um só centavo do que havia acumulado, infelizmente, não pôde deixar a sua herança nem para os descendentes, porque o dinheiro havia apodrecido, como o nosso corpo, que quando morre também apodrece na terra. O seu dinheiro também havia se corrompido, como o nosso corpo, quando morre, também se corrompe na terra. E ele partiu deste mundo, sabe-se lá como. Por isso que Jesus disse: "Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?" Pois é, o profeta estava certo. Tinha muito dinheiro dentro do cofre, mas aquele dinheiro perdeu o seu valor, como todas as coisas neste mundo acabam também perdendo o seu valor e perecendo. Por isso que Jesus, olhando para as pessoas, disse: "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meu querido e minha querida, há um tesouro dentro de você, sabia? E você pode guardar a chave desse tesouro neste mundo e sofrer, porque qualquer chaveiro pode abrir, qualquer ladrão pode roubar e qualquer traça e ferrugem podem consumir. Ou você pode guardar a chave do teu tesouro no céu e guardar o teu tesouro no céu. Se o teu coração estiver nas coisas do mundo, a tua vida, tudo o que você tem, também pertencem a este mundo. Mas se você pegar o teu coração e entregar para Jesus, e se você agora transportar a tua vida para o reino de Deus, então você vai ser propriedade do reino dos céus, e ninguém poderá te tocar, nem o inferno, nem Satanás, nem o ladrão, nem a traça, nem a ferrugem, ninguém, nada poderá te consumir, porque a partir do momento que você se torna propriedade do céu, Deus te guarda, Jesus te livra, e o inimigo e nem a morte podem te tocar. O mundo passa, diz o Evangelho, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre dentro deste teu corpo, que um dia irá perecer, se corromper, voltar ao pó. Dentro deste cofre ambulante que é o teu corpo, existe uma alma preciosíssima, de um valor tão inestimável que Jesus disse que uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. E você não pode permitir que este tesouro precioso seja desvalorizado, vendido de graça ou entregue por nada. Se você quer aceitar o preço que realmente a tua alma vale, então receba o Senhor Jesus como teu único Salvador. Porque o preço da tua alma é tão caro que custou o sangue de Jesus Cristo. E se você colocar a tua vida, o teu tempo, as tuas posses no reino dos céus, se você guardar a tua própria vida, a tua alma e tudo que você tem no céu, eu te garanto que ali você estará protegido e seguro, e nunca o teu tesouro perecerá. E tudo que você fizer pela obra de Deus aqui na terra, toda oferta e tudo que você fizer pelo reino, ficará guardado ali na glória, na memória de Deus, num cofre inviolável que nenhum chaveiro pode abrir, que nenhum ladrão pode arrombar, que ninguém pode tomar. E quando você chegar diante do teu Deus um dia, porque todos nós iremos comparecer diante dele um dia, seja ímpio ou justo, mas se você colocou o teu tesouro e o teu coração no céu, então não se preocupe, porque um dia tudo aquilo que você guardou no reino de Deus, você vai receber multiplicado em nome de Jesus.